sopra em mim, arde Deus, sopra em mim. Eu viverei, viverei, eu sopra em mim. Eu viverei, viverei com teu sopro em mim. Desperta, desperta a minha alma, ressuscita os ossos, ó Deus, da morte pra vida, por ti somente. Palavra de Deus, fala comigo, fala comigo. Palavra de Deus, fala comigo. Eu viverei, viverei quando fala comigo. Oh, oh. Eu viverei, viverei quando fala comigo. Deus, da morte pra vida, por ti só.